aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra das asas de um Deus real está. Pois Ele é o caminho, a verdadeira luz. Ele é o sol que brilha em cada amanhecer. A cena continua a mesma, paz. As eleições provaram isso aí. O sistema não quer saber de você. A polícia não quer saber de você. O governo não quer saber de você. Truta, sem saúde, sem educação. A violência bate a porta da sua casa, sua família, seus filhos, a sua própria realidade, a sua própria história, jogada a casa, ao destino, parça. Presta atenção na cena. Ele morreu por você, ressuscitou por você, e Ele é vivo, Ele vive, o Espírito Santo vive, o nosso Cristo vive. Até quando passa, você vai continuar entregando a sua vida para a sua vaidade, entregando a sua vida à luxúria, o álcool, a prostituição, a droga. Até quando? O crime, as notas de 100 vão continuar fazendo com que o seu olho venha a brilhar. Passa! É hora de acordar, o rap nacional não vai te salvar, a música não vai te salvar, a cena do ouro não vai te salvar, só tem um, o nome dele é Jesus, o nome dele é Evangelho, a religiosidade não vai te salvar. Parceiro, é hora de se arrepender, seja bem-vindo ao Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, busca intimidade com o Espírito Santo, esse é o único caminho, essa é a única chave, nós salvos. Original Rap Cristão Nacional. Mixtape Sangue de Cruz. Cristo vive. Paz. Shalom. Shalom. Nossa.